eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer que hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ela vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem rumo se caso você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada eu tô te entregando. Pus as malas lá fora e ainda saio chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Seu traidor, me faça esse favor. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ele vai fazer meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Ele vai me enganar, você não vai mudar. Léo Ferreira, Cleiton B. Que não vale nada, eu tô te entregando. Usa as malas lá fora e ela ainda sai chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Seu traidor, já sei até que é um dono. Por favor, infiel, quero ver você morar no motel. Consequências dessa traição. Infiel, agora ele vai fazer meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar.